coração. A noite é uma criança e começa bem cedinho, num ritmo gostoso, corpo coladinho. São dois pra lá, dois pra cá. Pra timidez é só tomar um gole de cerveja e todos que estão sentados à mesa começam a levantar. E quem não tem parceiro também pode dançar sozinho, mas o gostoso é dançar agarradinho, a dança do arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Marcos Pantera, arrocha, arrocha, arrocha. Pra timidez é só tomar um copo de cerveja e todos que estão sentados à mesa começam a levantar. E quem não tem parceiro também pode dançar sozinho, mas o gostoso é dançar bem coladinho, a dança do arrocha. Alegria, alegria, cidade! O sonho da alegria do Arrocha!